70, portão 3, autorizado o acionamento, senhor. Autorizado o acionamento, não precisa. Quatro, disse para 2010, ajuste na 020, autorizado assinar o procedimento de eletrofeito, pista na 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2020, autorizado, reportado estabilizado. Vou fazer uma pequena via direita, desse de uma forma calcinha. Gente, reporte e retorno no crédito, né? Ainda falta. Na 074, desça para 3.000 pés, ajuste na 060. Tirando a 074, está autorizado para seguir direto do número presente. Na 258, redução de velocidade. Para 2509, desça para 4.000 pés, ajuste na 020. para o táxi com 89 a bordo, autonomia 0421, até na Recife. Voo 970, táxi autorizado via Índia, sua direita, ponto de cara, chame pronto, altimetro 0202. Voo táxi via Índia, só ponto de cara, dólar 0, com 1970. Boa noite, essa é a identificação, vou direto do ano, descendo para o nível 050. Dentro 1-00-059. Aliás, cola pistão 0, vou lá, vou ativar. Vou para nível de voo 370, após 2000 pés, vou direto Jama, após Jama de Par. Passa 2000 pés, direto Jama, após o Par, só em volta de 370, vou lá na 70. Agora 74 acima, volta para 2000 pés, ajuste 1020, cruzada final do procedimento de eletricidade, a porta estabilizada. A informação sobre tráfego passaria de 7.900, tráfego 1 milha para marcador externo, com 1.60 de ground speed. Chegando a 258, vista para 3.000 pés, ajustando a 020, sobre tráfego da companhia 2.97. 0074, inicia redução por aproximação, tráfego formado anteriormente, agora com 1190 de Grand Speed, 5 minutos na frente. Certo, 0074, do Zé. Para 2000 pés, registro na 020, cirurgião assinado por procedimento de eletrocução e reporte estabilizado, redução velocidade para 1909. Caminhão 074, inicia redução para aproximação, uma mira do marcador externo completa final do procedimento, chama a terra no 8 decimal 95. Altimetro 0020, continua a aproximação, 1-0 pista 1-0 livre. Tráfego que o precede na carreta passarido, agora toca na pista 1-0. 1-0 pista livre, 0074. Nós somos 4-9, por gentileza, agiliza a liberação direita, chave livrando a pista. Já está livrando a pista, chamará livrando, chama solo, 2-4. O senhor é 6-0-7-4, pista na 0, por autorizado, 0-0-0 graus, 0-8-11. Sim, por autorizado, 0-0-7-4. Só chama... Zero, chame recurso na 2,5 decimal 8,5, alterna 1,25 decimal 4,5. 2,5,8,5, alterna 1,25, 4,5, agora vamos precisar, obrigado. Questionário 6,2,5,8, passando a posição 1, completa final do procedimento de eletrocução, turma 1,8, decimal 9,5. 2,3,9,8, desça para 2,000 pés. Ajuste o 0020, autorizado a chamar o procedimento C, ele é o TXP, sistema 0 do Salvador, reporte estabilizado. Ok, descendo 2000 pés, está autorizado o X-Rate, reporte estabilizado, obrigado. Com as vistas livres. Vista livre, canal 2-4. Estacionando 6074, no solo 5-1, livre à direita, faz autorizado via Alfa e Juliette 062. Alfa Juliette, 062, a posição 6074. Oxa, 6258, tráfego avistado, vento 1900 graus, 062, a nossa pista 0 foi autorizada. Oxa, 0, 058 no solo 54, livre Foxtrot, taxi autorizado Alfa Juliet 05. Alfa Juliet 05, canal 2, Alfa Voltando hoje, linha Celeste no Texas, o voo 1354. Cruz Longe, nessa posição, Duna completa sinal de procedimento do ILF, Seixa, Letorre, 118, decimal 95. Ok, muito obrigado, boa noite, boa noite. Boa noite. Altímetro 1-0, 1-9, pista 1-0, pois autorizados entre 0-0, 0-0, 4, mais. Gente, 1019, disposto para o TAM 3398, obrigado. 398 no solo 0300, livre à direita, taxi Alfa Juliette, portal 04. Alfa Juliette, portal 04, está 3328 para aí. Eu não tenho escuta o seu corte. Esse é o valor que está 3398, fala bem. Faça a direita, via taxi índio, pode esperar, chame pronto, altímetro 09, 354. Número 354, autorizado na área do colapso 300, né, 300 graus, 059. Radar radicular, eu estou para o nível 230, Foi direto Gema, foi Gema Aracaju. Direto Gema, foi Gema Aracaju, subindo para 230, voo no 354. 1354, chame centro Recife, chame 26, decimal 85, alterna 1, 25, decimal 45. 1, 25, 35, 1, 3, 4.